sera. E te beija a boca e te deixa louca e te faz. Quem será? Que toca seu corpo e que fica morto de tanto te amar. Quem será o dono desse amor? E viaja no seu pensamento que te arrepia a pele e mexe por dentro. Quem será o dono dos seus sentimentos? E eu aqui, a ponto de enlouquecer, querendo saber. Eu não aceito te perder. E eu aqui, morrendo mordido por dentro, querendo uma chance, um momento. Preciso dizer que te amo. Que te beija a boca e te deixa louca e te faz sonhar. Quem será? Que toca seu corpo e que fica morto de tanto te amar. Quem será o dono desse amor? E viaja no seu pensamento que te arrepia a pele e mexe por dentro. Quem será o dono dos seus sentimentos? E eu aqui, a ponto de enlouquecer, querendo saber de você. Eu não aceito te perder. Querendo saber de você, eu não aceito te perder. E eu aqui, morrendo mordido por dentro, querendo uma chance, um momento. Preciso dizer que te amo. Preciso dizer que te amo. Preciso dizer que te amo.